Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Haverá mais um retorno a partir daqui. Não era o que queríamos, tudo vai ruir. Começando mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou o Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. Toda semana aí, um disco novo com histórias sobre produção, bastidores e muito mais aí sobre o disco e a banda da semana. E hoje temos rock nacional, temos uma banda brasileira. Hoje eu falo aqui do Dead Fish com seu disco 0 e 1, discaço de 2014. Que se você não conhece, convido você a passar os próximos minutos aí comigo e conhecer um pouquinho mais sobre o disco 0 e 1, sobre o Dead Fish. Quem sabe você fique curioso e vá ouvir o disco depois que este episódio terminar. Mais um episódio aqui da sétima temporada. Eu já vou adiantar para vocês, em breve está chegando ao fim. E quem ouviu até aqui, desde o primeiro episódio da sétima temporada, meu muito obrigado. Se você é novo, tá chegando agora, fique à vontade. Escute os outros episódios, não só da sétima temporada, mas também das outras temporadas aí. Já são quase 150 episódios e muito, muito, muito, muito disco que eu já comentei por aqui. Com certeza vai ter algum disco aí que você goste ou que você esteja curioso para conhecer. E que já ouviu esse disco, vai ser essa porta de entrada aí pra você. Espero que isso aconteça, beleza? Antes de começar a falar do disco do Dead Fish e também de dar os feedbacks aqui, o pessoal que comentou aí nos episódios passados, eu não quero que você esqueça aí. Você não pode esquecer de seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram, @ já ouviu esse disco, no Twitter, @ já ouviu o disco. Blue Sky e Threads também estamos lá. Tem link aí na descrição deste episódio para você clicar e ir direto para a rede social favorita que você quer seguir a gente. Se puder seguir em todas, agradeço. Se puder só seguir em uma, agradeço também. Lá no Blue Sky Threads, se você tiver com um aplicativo aberto aí, é só jogar na barra de pesquisa lá. Já ouviu esse disco que você vai encontrar o perfil do podcast, beleza? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para o engajamento do podcast. Se você está aqui há mais tempo e gosta muito do que eu faço por aqui, você pode ajudar com o din-din, que é muito importante para que eu possa continuar fazendo estes episódios aqui. O programa vai ser sempre de graça, mas eu tenho gastos aí com internet, né, para subir os episódios e tudo mais. Então, se você puder dar aquela ajudinha no meu Pix, para que eu possa estar pagando pelo menos a minha internet aí no mês, eu agradeço demais. A minha chave Pix é o meu e-mail, Danilo de Almeida 22, numeral 22, Danilo de Almeida 22, @ hotmail.com. Você pode doar a quantia que você quiser. Se você quiser doar aí R$2, R$3, R$5, vai ser muito bem-vindo. Lembrando que o programa passado foi um programa patrocinado Pix. O ouvinte que doou R$50 pôde escolher um disco. E em breve vai ter mais um aí também. É, mais um episódio patrocinado, o último da temporada. Não vou mais fazer essa divulgação aqui do... Se você quiser escolher um episódio, doe R$50, porque já vai ter mais um, né? Em breve, e depois os próximos serão os últimos da temporada. Mas futuramente, quando eu voltar com o podcast, se eu voltar para a oitava temporada, pode ser que eu lance de novo esta ação aí, ou não, também não sei. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas por enquanto, doe a quantia que você quiser, 2, 3, 5, 10, 15, 20. É muito importante ajudar aqui este que vos fala. Lembrando, minha chave Pix, meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com. A galera que não pode doar o Pix, mas pode doar compartilhamento, curtida e comentário também é muito bem-vinda, beleza? Temos alguns comentários para ler aqui hoje. Eu vou tentar ser meio rápido nessa parte, porque os comentários são bastante. Olha aí, tô muito feliz que vocês estão comentando e tudo mais. Temos um comentário que provavelmente é o último que vai vir do Spotify aí, como eu falei no programa passado. Os episódios, a maioria vão cair lá da plataforma. O podcast segue no Spotify por enquanto, mas em breve quase não vai ter mais episódio, porque eles estão derrubando tudo. Então, não vai ter nem como o pessoal comentar, porque não vai ter episódio para comentar. Mas recebi aqui no episódio 141 do Van Halen, do disco 1984, um comentário do Isaías Moraes que disse: Van Halen não tem disco ruim. De fato, os discos do Van Halen eu acho bem legal. E quando eu peguei esse comentário, né, pra colocar aqui no episódio, eu vi que surgiu uma discussão aí na semana, aí nas internet da vida, falando que o Van Halen é ruim, que o Van Halen é chato. Falei, que isso, gente? Nós estamos cagando na história agora? É isso? Que palhaçada é essa? Eu vi alguns caras falando que se você tirar toda o circo e todo o lance teatral ali que o Van Halen tinha, que o cara tava chamando eles de paquitas, acaba a banda. Pô, galera, qual é, né? Pelo amor de Deus também, pô. Não força também, né, amigo? Pô, pelo amor de Deus, pô. Os caras estão tirando o Van Halen pra nada agora. Que mundo é esse? Para esse mundo aí que eu não quero fazer parte desse mundo. O Sérgio Ziliotti comentou no Telegram, lá no episódio do Grave Digger, que ele patrocinou. Ele comentou o seguinte: muito bom, acabei de ouvir. Valeu e parabéns, Danilo. Ficou top. Eu conheci a banda através do clipe de Rebellion no Fury MTV, no auge dos meus 16 anos. Desde lá, ficava na expectativa do lançamento de cada álbum conceitual deles: Night of the Cross, Excalibur, Rheingold, etc. Eles foram inúmeras vezes ao Brasil, mas eu nunca consegui ir a um show deles. E se tudo der certo, esse ano assisto um show deles. Tomara que dê certo aí você ir no show da banda que você curte desde os 16 anos. É uma sensação muito legal você finalmente conseguir vê-los aí depois de tanto tempo. Estamos na torcida. E muito obrigado ao Sérgio mais uma vez por patrocinar o programa e escolher um disco tão legal, que foi o disco Tunes of War do Grave Digger. Lembrando também que você pode comentar pelo canal de transmissão do Telegram, assim como fez o Sérgio. Tem link aí para você entrar. Você, claro, tem que ter uma conta no Telegram. Você entra lá no t.me/ já ouviu esse disco, ou clica no link aí da descrição, que você vai direto lá para o grupo. Para o grupo não, né? O canal de transmissão, que eu vou colocando ali algumas updates ali, jogos, episódios. E você pode comentar dentro de cada post que eu deixar lá. Então você pode dar o seu feedback, tanto pelo site, jaouviuessedisco.com, no Telegram, no Spotify, né? Enquanto está no Spotify. E também aí nas redes sociais. Quem também comentou pelo Telegram foi o Alessio, também no episódio do Grave Digger, que ele comentou espantado. Que porra é essa? Ainda teve telecurso de história. Se o episódio tivesse sido gravado em Scottish, eu tinha uma galera pra mandar. Sonzeira pesada, maluco. Vou recomendar o som para os meus colegas que usam saia e um português amigo meu que curte rock e toca gaita de folha. Eu acho que eles vão curtir muito esse disco aí, que ele tem bastante essa pegada da galera da gaita de fole. E eu não gravei Scott porque eu mal sei falar o português direito, como vocês já devem ter percebido. Imagina arriscar um Scott aí, não ia rolar. Mas que bom que vocês gostaram aí do episódio do Grave Digger. Vão ouvir lá os discos dos caras, que são bem, bem, bem fodas. E temos mais um feedback aqui, que é o do nosso amigo Pensador Louco. Ele comentou lá no site, também no episódio do Grave Digger. E ele disse o seguinte: Senhor Daneida de Almilo, olha aí o senhor mais uma vez me fazendo revisitar a memória de uma vida toda esburacada por substâncias. Volta e meia, eu tento catar do chão lembranças apagadas pela vida bandida. E dependendo de gatilhos como este lindo podcast para conseguir catá-las de volta. Com este episódio foi exatamente o que aconteceu. Acho que já mencionei no teu canal, ai lá ele, no canal do Telegram, como tinha comprado na falecida e saudosa Subsom, loja de disco do Rio localizada num subsolo especializada em rock e derivados, o primeiro álbum do Grave Digger. Na época gostei muito, fazer o quê? Sou velho, gosto também, entre outros estilos, de metalzão tradicional. A voz do cantor me lembrava muito Metal Church, que já conhecia. Depois comprei Witch Hunter, gostei também, apesar de tê-lo achado um pouco mais pop que o primeiro, mas curtia. E daí acabou, não a banda, mas a história dela comigo. Não sei por que cargas d'água, nunca mais ouvi falar da banda ou corri atrás. Lembro apenas de ter lido, creio que numa velha rock brigade, como estava sendo criticada por inserir teclado nas músicas. Acho que o Witch Hunt já tinha. Então pulamos para 2025 e você fazendo tua mágica, ou como quer que se chame essas maravilhas que você faz, salvando minha cuca do Alzheimer e um pouco mais. Nunca soube do período Glenn Digger deles, não fazia a menor caralho de ideia da história toda por detrás. Coube a você e ao Sérgio Zilliotti entregarem um EP perfeito para me apresentarem não somente um disco do Grave Digger, o qual desconhecia completamente, como também taparem um buraco na minha cabeça quanto à banda. Abração a todos. E ele deixou um PS no final aqui, ó. Caindo ou não do Spotify, já ouvi esse disco, jamais cairá de nossas vidas ou sairá de nossos corações. Espero de verdade que vocês aí, principalmente vocês que ouvem pelo Spotify, dê seus pulos aí, que vocês continuem ouvindo. Como eu já falei, não vai ter no Spotify, mas no site jaouviuessedisco.com, além do post com o player e link para você baixar o MP3, tem também ali uma listinha ali logo na bem na parte de cima, assim, agregadores para você ouvir pelo Deezer, iTunes, Amazon Music, Castbox, Podcast Addict. Tem um monte de opções além do Spotify para você ouvir. Como eu falei, é uma pena porque eu gostava muito das métricas do Spotify, né? É um jeito que eles têm de mostrar ali os números do podcast, que eu acho bem interessante. Mas o importante é que, caindo do Spotify, vai continuar em todos os outros canais aí, independentemente desta plataforma. Então não se esqueça de seguir nas redes sociais, tem todos os links aí no post. Também você pode deixar o seu feedback no site, nas redes sociais e no canal do Telegram. É muito importante pra gente ler aqui nos próximos episódios, assim como fez o Isaías, o Sérgio, o Alessio e o Pensador Louco. Beleza? Já falei bastante, o DJ vai subir a música aí, porque hoje nós temos hardcore e hardcore consciente, hardcore político. Mas também vamos ter volta por cima na carreira da banda. Tem muita história pra contar aqui hoje. Sobe o som aí, DJ, eu já volto pra falar de Dead Fish, essa banda nacional que é maravilhosa. Os reis aí do underground, os gigantes do underground nacional, que com esse disco que eu falo hoje aqui, puderam sair da sua bolha underground e chegar a todo o Brasil. Chega de falatório, sobe o som aí, DJ, eu já volto, não sai daí. De hoje eu vou falar sobre Dead Fish, banda de hardcore aí do Brasil, sensacional, que se você não ouviu ainda, você está perdendo seu tempo. Você tem que parar, não o que você está fazendo agora, que no caso é ouvir este programa. Depois que você ouvir este programa, você tem que ir lá ouvir o Dead Fish, a discografia do Dead Fish. Os quatro primeiros discos principalmente são fantásticos. E a primeira vez que eu ouvi falar do Dead Fish foi justamente na época que saiu esse disco, né? Lá em 2004, e a banda aparecia direto na MTV. Nessa época era o começo da minha conexão ali mais profunda com a música, porque foi justamente quando a MTV começou a funcionar na minha TV antiga. E era uma TV muito antiga mesmo, assim, de madeira, caixa de madeira com botão que você trocava ali no painel e tal. É uma TV bem antiga e a gente conseguiu fazer funcionar a MTV através do nosso videocassete, que sintonizava canais, e foi quando eu descobri a MTV, que, se eu não me engano, funcionava no canal 24. Porém, na época, eu era muito menino ainda, então não dava muito a bola pra banda nacional. As bandas nacionais não me conquistavam tanto. Tava começando esse processo a acontecer com a Pit e tudo mais ali, mas ainda assim não ouvia tanto rock nacional. E outra, eu também não tinha tanta experiência, tanta bagagem ali pra entender o que o Dead Fish cantava, né? Então, assim, eu sabia, por muito tempo eu soube da existência deles, ouvi uma música ali, outra aqui e tal, mas eu nunca acompanhei mesmo de perto, assim, lançamentos, e acompanhar a banda em redes sociais até recentemente, porque foi recentemente, quando eu me politizei um pouco mais, que eu passei a me interessar um pouco mais pelos assuntos sociais e tal, que aí sim o Dead Fish, pô, Dead Fish, o Ratos de Porão, agora o Black Pantera, foram bandas que fizeram muito mais parte agora do meu gosto e das minhas playlists, depois dessa minha conscientização de classe, vamos dizer assim. Uma das músicas desse disco aqui, apesar de eu nunca acompanhar muito a banda de perto, uma música desse disco meio que sempre andou lado a lado comigo ali, porque além de eu gostar muito dela, de ouvir e tal, eu passei a tocar ela com as bandas que eu tive. Acho que eu fui ter a primeira banda, tocar junto com uma banda em 2015, 2016, e a gente começou a pegar algumas coisas dessa época aqui, de 2003, 2004, e uma dessas canções que está nesse disco, a gente passou a tocar e ela nunca mais saiu das minhas playlists. E claro que vai ser esta canção que vai encerrar o episódio de hoje. Vou contar um pouco melhor essa história lá na frente, vou falar dela lá na frente. Mas como eu nunca falei em detalhes do Dead Fish aqui no programa, eu acho que eu já mencionei o disco Ponto Cego, e eu acho que já falei sobre o Homem Só naqueles especiais que eu fiz de 30 anos de música, de 2021 e 1991, eu acho que eu falei do Dead Fish nesses programas, mas não foi um programa em detalhes, não foi um programa só pro Dead Fish, então acho que vale a pena a gente falar um pouco da carreira da banda até esse aqui, que é o 0 e 1, disco de 2004, o quarto disco da banda, e talvez, eu acho que sim, é o responsável por elevar o patamar do Dead Fish na história do rock nacional e fazer eles serem conhecidos do grande público. Dead Fish nasceu quase junto comigo, né? Já que eles são lá do final de 1991, nasceram em Vitória, capital do Espírito Santo, quando um grupo de amigos que se encontravam pra andar de skate, dar aquele rolê de skate, resolveu se reunir também para fazer um som. Sem muitas grandes pretensões, o grupo de amigos, inspirados aí por bandas como Dead Kennedys, Innocentes e Seven Seconds, fundaram o Stage Dive, primeiro nome aí do Dead Fish. O vocalista que hoje é o líder e a cara do Dead Fish, o Rodrigo Lima, que eu vou falar bastante dele aqui hoje, ele não estava nesse grupo inicial que fundou a banda, mas ainda em 91 ele passa a integrar a banda, e é quando a história deles começa para valer. Os garotos mal sabiam tocar, né, seus instrumentos, e eles foram aprendendo a tocar esses instrumentos simplesmente fazendo, né, o do it yourself, né, de covers ali de Ramones, Bad Brains e Bad Religion. Logo passaram a compor suas próprias canções e fazer os primeiros shows. Eles descobriram que já haviam outras bandas chamadas Stage Dive, e para evitar qualquer tipo de processo que eles não conseguiriam arcar, eles escreveram alguns nomes nos pedaços de papel e fizeram um sorteio. E o nome sorteado foi Dead Fresh Fish, o peixe é fresco e morto. Olha aí, para quem gosta de uma boa comida japonesa. E o nome Dead Fresh Fish acabou sendo reduzido para Dead Fish, como conhecemos hoje. Em 1995, a banda lança a sua demo Reprogresso. E 2 anos depois, finalmente chega o seu primeiro CD, o Sirva-se, que foi lançado pelo selo capixaba Lona Records. O álbum vendeu mais de 10 mil cópias durante um ano de divulgação, um fato que era muito incomum no começo daquela década para uma banda independente pertencente aí à cena underground. Na verdade, eu acho que até hoje, para uma banda independente do underground vender 10 mil cópias do disco de estreia, eu acho que é muito difícil, ainda se você pegar condições semelhantes à que a banda tinha na época, é quase impossível. Então é um número bem expressivo. E após colher os frutos da boa repercussão do primeiro álbum, veio o segundo disco, em 1998, Sonho Médio. Disco esse que acabou se tornando histórico para o hardcore brasileiro. Amanheceu mais uma vez, é hora de acordar. A letra da faixa título, mesmo sendo de 98, eu acho que ela é muito atual ainda. Olha só esse trecho, ele fala assim: nossa raça é superior, pois vou fingir ser daquela cor. Fala muito, né, sobre o pensamento aí dos latinos, que se acham europeus e flertam com ideologias nazifascistas, né, os tupini vikings, né. Aqui no Brasil a gente tem muita gente também que se acha ser europeu, mas não é. Muito atual esse tema aí. Então, quando você vê aquele amiguinho que diz assim: ah, eu até gostava do Dead Fish, mas aí começou a misturar política e eu parei. Eu, aliás, tenho amigos que já disseram isso. Você pega esse amiguinho seu, fala bem com calma pra ele reouvir os discos mais antigos da banda, só que dessa vez fala pra ele ouvir com o ouvido e não com a bunda. Caralho! O Dead Fish foi crescendo cada vez mais no underground nacional e conquistando muito respeito. A gravadora Lona Records chegou a fazer proposta para que eles continuassem a lançar os seus discos ali com eles. Porém, optaram aí por seguir fazendo seus próprios trabalhos. Aliás, segundo o vocalista Rodrigo Lima, nessa época, propostas de contrato com gravadoras grandes, né, começaram a aparecer aos montes. Mas segundo o próprio Rodrigo, era uma proposta mais cretina que a outra. E naquela época eles ainda eram jovens, então todo aquele lance da ideologia punk rock, hardcore, de não se vender e tudo mais, ainda era muito presente. Então eles seguiram ali fazendo seus próprios trabalhos. E assim nasceu o Terceiro Mundo Produções Fonográficas, né? Um selo que inicialmente ia ser só fictício ali pra banda colocar na capa do disco e tal, mas que eles acabaram levando a sério e realmente fazendo trabalhos. E não só lançando o material do Dead Fish, mas depois lançaram CDs aí de bandas como Sugarcane e Noção de Nada. Bandas que também futuramente iriam ter conexões ali com Dead Fish, com a formação do Dead Fish. Os próprios membros da banda e um ou outro amigo ali davam uma força e eles faziam todo o corre acontecer para lançar seus próprios materiais, né? Para pensar, para ilustrar as capas, para divulgar, para vender. Era meio que a realização de um sonho, né, independente acontecendo, e eles botando em ação o lema "faça você mesmo", né, o do it yourself, que no underground brasileiro na verdade é quase que uma regra, né? Você que tem que fazer tudo para fazer o corre acontecer. O Dead Fish seguiu sua jornada de conquista da cena underground nacional e com a chegada dos anos 2000, eles lançaram, ainda pelo seu selo, outro grande disco de sua carreira, o Afasia, que apresenta uma sonoridade um tanto quanto diferente dos discos anteriores. Muito porque a relação entre os músicos já não era mais as mil maravilhas e diversos desentendimentos e frustrações foram refletidos no que é as letras e o som do álbum. A repercussão do Afasia foi tão grande que a banda conseguiu turnês que chegavam aí a 100 ou mais shows por ano. E mais uma vez, você fazer mais de 100 shows por ano, tanto numa cena underground, e a gente falando isso dos anos 2000, são números impressionantes. Devido a isso, né, esse número de tantos shows assim por ano e a banda praticamente vivendo todo dia junto ali numa van, eu já tive banda e eu sei o quanto é difícil você administrar egos diferentes por tanto tempo junto. A formação do Dead Fish começou a sofrer alterações, né, devido ao agravamento desses conflitos internos e uma relação que estava bem desgastada. E a banda chegou em certos momentos até cogitar um possível fim de suas atividades. Por sorte, isso não aconteceu, mas foi por muito pouco. We'll be right back. fator que afetou muito a relação da banda foi a crise das mídias físicas, que, segundo Rodrigo Lima, impactou muito o cenário independente, endividou a banda e prejudicou muito seu selo Terceiro Mundo Produções Fonográficas, que aos poucos se profissionalizava. Rodrigo declarou o seguinte: no começo dos anos 2000, estava tudo muito bem estruturado. Mas aí, quando começou o CNPJ, imposto, aluguel, nós saímos do auge do independente, de uma euforia, para uma dívida brutal. Ele também chegou a afirmar que o fim da banda era iminente e, de fato, quase aconteceu mesmo. Eu queria ir embora, não suportava mais estar numa banda. Era visível. Se alguém pegar vídeo dos últimos shows do Afasia, vai perceber o quanto era insuportável para mim estar no Dead Fish. Até para os caras da banda, porque eu era mais insuportável que todo mundo. Com um clima pesadíssimo no final da turnê de Afasia, os integrantes da banda mal se falavam. As dívidas aumentavam e o risco do Dead Fish acabar era gigante. Mesmo com eles já sendo artistas consagrados no underground nacional e estarem tentando iniciar um processo de profissionalização da banda. Mesmo com uma década de existência e conhecendo todos os meandros da cena independente e sabendo quem era cada um dos contratantes pelo Brasil afora, ainda assim parecia que não havia saída para os capixabas e o sonho de viver de música poderia finalmente chegar ao fim, se tornando um pesadelo financeiro. E é nesse ponto da história que surge o bode salva-vidas do Dead Fish. Surge não, na verdade ressurge. Entre as gravadoras interessadas na banda, que haviam procurado e ouvido um alto e sonoro não dos músicos, estava a Deck Disc, gravadora que naquela época havia se tornado independente de grandes majors há pouco tempo e vivia um grande momento. Na primeira metade dos anos 2000, a Deck foi responsável por lançar artistas que se mantiveram relevantes até hoje. E com certeza, se você era jovem ali, acho que entre 2000 e pouco ali, até 2010, mais ou menos, 2008, 2009, eu tenho certeza que você viu diversos videoclipes na MTV com a assinatura da Deck Disc no final. Segundo Rodrigo Lima, o Dead Fish recebeu o convite da gravadora na mesma época que a Pitty, mas eles recusaram. Aí o que acontece? Em maio de 2003, a Pitty lança o seu disco de estreia pela Deck, né? O Admirável Chip Novo, e se torna a nova cara do rock nacional, tocando em tudo quanto era lugar. Naquela época já era pro Dead Fish ter estourado também, mas eles não quiseram se vender, entre aspas, para uma gravadora. Acontece que, com aquele clima de fim de velório que pairava sobre a banda, o produtor Rafael Ramos, da Deck, voltou a lembrar o Dead Fish que, se ainda eles quisessem entrar para a gravadora, o convite continuava de pé. Mas nem tudo foram flores nesse processo de resgate do Dead Fish pela Deck, né? Já que o Rodrigo Lima seguia irredutível em não se vender para uma gravadora, né? E nesse momento, o baterista No, o único que ainda falava com o Rodrigo, teve de intervir e mostrar que dessa vez ele teria que aceitar assinar com a gravadora e deixar os seus ideais punks meio de lado naquele momento. O No teve que lembrar que o Rodrigo sempre dizia que não havia individualismo na banda. O eu não decidia, e sim o nós, que é o certo, né, fazer numa banda. E naquele momento, o Dead Fish precisava de ajuda, e todos os músicos da banda queriam essa ajuda, menos o Rodrigo. Então ele não deveria quebrar sua própria regra imposta à banda e deixar que a sua individualidade afetasse a decisão final. Segundo Rodrigo, nesse momento ele chegou e as vias de fato com o No, né, os dois ali trocaram socos, e o No era o seu amigo de infância e mesmo assim eles saíram na porrada. O Rodrigo nesse período ele já estava de malas prontas para ir para os Estados Unidos. Ele pretendia continuar ali fazendo o curso de direitos humanos, que ele já tinha um contato previamente. Ele queria continuar tanto nos Estados Unidos como posteriormente na Europa, só que ele teve o seu visto negado, né? Na época a exigência para tirar um visto estava muito maior, porque tinha acontecido recentemente ali o 11 de setembro, né? Então quando ele teve o seu visto negado, ele saiu do consulado direto para a Deck Disc para ler e analisar o contrato proposto por Rafael Ramos. No Rio de Janeiro, conversando pessoalmente com o Rafael, de um lado da mesa tinha um produtor cheio de ideias e muito animado com o futuro e que havia acabado de lançar a nova cara do rock nacional, e do outro tinha um vocalista que estava com a sua banda quase acabando, cheio de frustrações e cheio de dívidas. Por mais fortes que fossem os ideais e visão de mundo do Rodrigo, as cartas na mesa naquele momento jogavam quase todas contra ali ele e os seus pensamentos punk rock rebelde, né? Então, mesmo com quase 15 anos de estrada e muita experiência na bagagem, principalmente ali no cenário underground, os músicos capixabas não assinavam só um contrato para lançar mais um disco, mas sim um contrato para um novo começo, uma refundação da banda e a mudança de patamar em suas carreiras. Primeiras palavras proferidas no disco, hoje é o dia da revolução. O álbum 0 e 1, o quarto da carreira do Dead Fish, revolucionou a história da banda de uma forma que nem mesmo os importantes discos anteriores conseguiram fazer. Mas não só isso, assim como é mencionado na faixa Bem-vindo ao Clube, onde eles cantam celebrar o fim, seja feliz, 0 e 1 veio para marcar o fim do ciclo, onde a banda realmente estava à beira do fim, e o início de uma explosão para o mainstream nacional. O disco teve sua mixagem feita nos Estados Unidos por Ryan Green, mesmo nome que trabalhou com bandas de peso do hardcore mundial como NoFX e Sick of It All. E sua sonoridade se aproxima muito da energia juvenil que a banda exalava ao vivo na época. Energia juvenil essa no modo positivo de falar, né? Uma energia muito visceral que os shows da banda transmitia e que conquistava muito quem assistia. Não à toa, eles eram gigantescos no underground, justamente por causa dessa energia de seus shows, e eles conseguiram colocar isso no disco. Todos os perrengues que quase acabaram com o Dead Fish foram canalizados nas faixas do disco, e o produtor Rafael Ramos soube como desviar para o lugar certo o ódio e a raiva que principalmente o vocalista Rodrigo Lima sentia na época. Mas para conquistar a confiança não só do Rodrigo como do resto da banda, o Rafael Ramos teve de trabalhar muito. Inicialmente, os músicos faziam bullying pesado com o produtor, coisa de banda de jovem, né? Aquele bullying muitas vezes saudável, muitas vezes que gera uma treta. Mas em alguns meses o Rafael mostrou que ele realmente estava imerso e a fim de realizar o trabalho com a banda, ganhando respeito de todos. Rafael foi quem convenceu a banda da ordem a qual as músicas seriam dispostas no disco. Rodrigo, por exemplo, era contra a urgência ser a faixa de abertura, um erro que ele mesmo reconheceu mais tarde, dando todos os devidos créditos a Rafael. Rodrigo diz também em entrevistas que foi nessa época em que ele evoluiu muito seu nível de profissionalismo, técnica musical e até melhorou seu modo de convivência na vida pessoal depois de tudo que aprendeu durante o processo de gravação desse disco nos estúdios da DEC. Gravação essa que também mudou o humor de todos os envolvidos, né? Já que eles foram de jovens frustrados, brigados e fudidos de grana a uma banda que em poucos meses viu o sonho de viver de música vivo novamente e sentiam que finalmente aquilo tinha dado certo, mesmo eles tendo aí mais de 10 anos de estrada, incontáveis shows por quase todo o Brasil. Foi só aqui que eles realmente sentiram que viver de música ia acontecer. Quem havia sido alçado ao mainstream naquela época, que também tinha um passado um tanto quanto underground, só que era um pouco mais novo que o Dead Fish, foi o CPM 22, e ocasionalmente faziam muitas comparações entre o CPM e o Dead Fish. Porém, os paulistas do CPM 22 abordavam em seu hardcore muito mais melódico temas mais cotidianos e até que banais ali da vida do adolescente, né? Paixonite, fim de relacionamento, às vezes até puxava um pouco pro lado mais depressivo, mas os capixabas do Dead Fish seguiam com suas letras mais politizadas, letras mais inteligentes e muitas que ainda, infelizmente, são atuais. A abertura explosiva com a urgência mostra muito bem como Rafael Ramos soube canalizar a raiva do Rodrigo no disco, que conta que escreveu essa letra debaixo de chuva, no clima quente do Rio de Janeiro, enquanto ele estava sentindo ali muita raiva por tudo que estava rolando, né? Assim que o Rafael leu a letra que o Rodrigo escreveu, ele ordenou que entrasse na cabine de gravação imediatamente. Ao confirmar para Rafael quanto estava puto naquele momento, o produtor disse: "Você tá sentindo isso? Entra naquela porra daquele estúdio e me mostra o que você tem." Rodrigo lembra que havia recém completado 30 anos, então já não era mais um adolescente. Ele tinha passado por um monte de perrengue com a banda, tinha brigado com os amigos e mais com um monte de gente. E ele botou toda essa raiva na faixa, que se tornou um dos carro-chefe do disco. E você pode sentir a visceralidade e a verdade, né, de tudo que ele estava sentindo assim que você ouve a primeira faixa do disco, A Urgência, um baita som aí da carreira do Dead Fish. A faixa Tão Iguais já traz em sua abertura um trecho que parece ter sido feito em 2025. Ele fala o seguinte: "Eu grito pelo meu país, que finge os absurdos tão normais. Onde estou?", né? Pra gente que tem visto aí recentemente uma coisa mais absurda que a outra, não só no nosso país, mas como no mundo, né? E a gente tá fingindo normalidade, a gente tá seguindo ali enquanto umas coisas absurdas acontecem. E lá em 2004, Rodrigo Lima e seu Dead Fish já trazia isso em sua canção. A faixa título 0 e 1 é mais uma pedrada do disco, que fala da relação do homem com o progresso da tecnologia. Outro tema atual pra gente aí que tá vivendo na era das IAs. O próprio título se refere ao código binário, né? Código 0 e 1, que é a linguagem mais básica e fundamental para o funcionamento de um computador. Tema também atual aí pra gente que vive na era dos algoritmos, né? Onde os algoritmos ditam tudo. A faixa 0 e 1 continua atual. Sabendo da história da banda até aquele momento, e principalmente como era e o que foi a vida do Rodrigo Lima, que é o principal letrista da banda, por isso que eu vou sempre citar muito ele aqui, dá pra entender a faixa Queda Livre como se fosse ali o Rodrigo falando com ele mesmo, né? Se você pegar pra ler a letra, você vai ver, depois de você saber tudo isso que o Rodrigo e a banda passou, parece que ele tá falando com ele mesmo ali, dando uma aula pra ele, dizendo como cair, ensinou a ver seus próprios erros e reconhecer. E ele grita, né, isso no refrão: "Você é covarde demais." Então dá pra entender que ele tá meio que falando com ele ali. É bem interessante essa faixa. Bem-vindo ao Clube é outro sucesso incontestável do Dead Fish presente nesse disco aqui. E é mais uma faixa que a gente pode interpretar também como uma reflexão pelo momento em que a banda vivia essa transição, né, de ser uma banda independente, quase falida ali, basicamente falida, e uma banda que acabou de assinar um contrato com uma gravadora, vendo um futuro brilhante pela frente. Ele fala: "Bem-vindo ao clube. Celebrar o fim." Celebrar o fim de quem? Daquele ciclo que ficou pra trás. "Seja feliz. Bem-vindo ao clube. É tudo e agora. Toda a intensidade que sempre quis." E essa intensidade com certeza veio depois que a banda explodiu e passou a fazer mais shows para mais pessoas, tocar em rádio, ser mais conhecido ainda. Foi uma baita intensidade ali para os rapazes ali do Dead Fish. O Rodrigo explica também que essa letra foi feita para os amigos de um pequeno partido político que ele havia fundado ali no início dos anos 2000, o Clube dos Niilistas, mas que foi um partido que já nasceu meio que fadado ao fracasso. Já que os únicos 4 membros tinham ideias muito diferentes ali de mundo, eles divergiam muito, então o clube acabou. O interlúdio Senhor, Seu Troco, com seus 26 segundos, é extremamente veloz e político, e prepara o ouvinte para o próximo hit do disco, a faixa Você, que eu já vou adiantar aqui, que é a música que vai tocar na íntegra aqui no final desse episódio. Como eu falei lá no mais no começo do programa, é uma faixa, uma das minhas faixas favoritas, uma faixa que eu gosto de tocar muito na bateria, já toquei muito com as bandas em que eu estive presente. Estamos voltando agora e talvez tocaremos a faixa Você novamente, que eu gosto demais. E essa faixa Você, pra você que não conhece, ela tem um tom menos hardcore e paulada, contestador, como vinha sendo feito nas faixas anteriores. E ela vai para um lado que se assemelha muito ao CPM 22. Lembra que eu falei que rolava as comparações? E assim, esse tipo de som, que o CPM e outras bandas semelhantes faziam, vendia muito bem pra rádio, pra televisão e tal. E assim, não se engana que o Rodrigo Lima não ia deixar que a sua banda se parecesse com outra que naquele momento estava falando de amor ou de relacionamentos frustrados. Essa não era a linha do Dead Fish. Já no início da canção ele dá um spoiler dizendo: nada parece ser como é, pra você ficar esperto que nem tudo que ele tá falando ali é. E o refrão diz: sofrer por você, viver lutar, de joelhos hesitar por não te desejar. Passos largos em direção, desejos por trás de desejos, sem te ter amor. Ih, tá falando de amor? Ih. Aí o fã mais antigo da banda, que vinha do underground, e que já tava com o pé atrás ali por eles supostamente terem se vendido ao sistema pra poder chegar nas rádios, na TV, ali teve certeza que a banda ia mudar seu tom pra chegar ao mainstream. Realmente era um bando de vendido. Mas o Dead Fish era mais que isso. E a Deck diz que o Rafael Ramos não iria obrigá-los a tal ato, né, de se vender ali pro sistema. E na última palavra da canção, ela se revela ser irônica, onde eles estavam cantando sobre o dinheiro, fazendo assim que toda a canção se tornasse uma espécie de crítica, né, por essa busca incessante da humanidade pelo dinheiro, pelo capital, né, viver nessa sociedade capitalista, onde a gente não vive, a gente sobrevive para poder ter dinheiro, pagar a conta, acordar cedo, trabalhar, ganhar dinheiro para pagar a conta. Então, genialidade aí do Dead Fish, que é, pô, é demais. Apesar de ser contra a decisão de tornar você um single, justamente para evitar a comparação com o CPM 22 e temendo que as pessoas não prestariam atenção na letra, o Rodrigo mais tarde reconheceu mais uma vez que ele também estava errado em relação a isso. Ele comenta, eu estava lendo algumas entrevistas dele, e ele comenta que muitas coisas que deu certo nesse disco aqui, ele era contra. Então, você vê que ele era um cara bem frustrado com tudo que estava acontecendo. Ele conta aonde ele estava morando, que ele estava morando com alguns amigos e às vezes ele tinha que morar dentro de uma van. Então, era um cara que estava bem frustrado, que tinha bastante raiva. Então, às vezes as escolhas deles não eram as melhores. Entra aqui o Rafael Ramos, toda a produção ali da Deck diz que o pai do Rafael Ramos também, se eu não me engano, era um cara grande de gravador, a mãe dele era meio que psicólogo. Então, essa galera da Deck ajudou muito o Rodrigo e o Dead Fish a direcionar o seu ódio, por isso que esse disco ele é tão incrível. Continuamos aqui com a veloz Sonhos Colonizados e a Furiosa Por Não Ter O Que Dizer, que mostram a veia punk rock e a força hardcore, que são fundamentais na sonoridade da banda, independente dos membros que estejam fazendo parte da formação no momento. A gente sempre vai ouvir essas duas linhas aqui, mais punk rock, mais hardcore, fazendo parte do que é o Dead Fish. Depois chega Engarrafamento, com uma linha de baixo marcante e dando o tom de uma faixa um pouco mais lenta do que as anteriores, mas o ritmo logo aumenta em Desencontros, que é outro interlúdio aí com 49 segundos. O ritmo desacelera de novo para dar início à reta final do disco, com a faixa Reaprender a Andar, que mais uma vez parece falar um pouco ali da história da banda, sabendo pelo que eles passaram. Se liga nesse trecho aqui, ele fala o seguinte: não há nada em que tropeçar, há duras penas se erguer, prontos para um novo começo, reaprender a andar, sentir, perder, reconstruir e caminhar para o que virá, nos desejo força, já que o pior já passou, ter coragem para dar as mãos. Dá muito para entender que é eles falando ali sobre tudo que eles passaram e sobre esse novo recomeço que foi o Zero. É interpretativo, eu gosto de música assim, que você pode interpretar. Pode ser que ele quis dizer uma coisa e você entendeu outra, você já botou a sua cuca para trabalhar, e isso que é arte, meu amigo. A faixa Siga tem um pouco menos aí de 2 minutos e ela emenda direto em tudo, encerramento do álbum, e uma faixa que tem uma sequência de acordes ali do começo que lembra muito a faixa Você. Se você for ouvir o disco, quando você ouvir a Tudo, que é a última, você vai lembrar, tenho certeza, da faixa Você. Faixa Você, que eu carinhosamente chamo de Dinheiro. Rodrigo comenta que escreveu a letra de Tudo inspirado por Greed, do Fugazi, que fala sobre a ganância. E ele na canção busca refletir como entrar no sistema poderia te tornar parte desse sistema e mudar sua personalidade, te fazendo uma ferramenta a favor disso. E muita gente realmente achou que o Dead Fish, ao assinar com a DEC, né, entrando ali para o, entre aspas, sistema, havia se vendido e achou que eles iam mudar e tudo mais. Tanto que eles brigaram com muita gente da cena underground e até mesmo com uma galera de sua cidade natal. Mas a banda se manteve fiel com seu som e com suas letras. E a DEC soube como potencializar o som da banda sem tirar sua essência. E quem uma vez acusou o Dead Fish de vendidos, voltou atrás e elogiou muito o disco 01. Rodrigo comenta que até alguns músicos, né, que não acompanhavam tanto a carreira da banda ou que não ouviam muito por causa da sonoridade, acabaram chegando neles, nos outros músicos, para elogiar o som que eles fizeram nesse disco aqui. Disco esse que vendeu quase a mesma quantia que os seus três discos anteriores somados. São números bem expressivos para uma banda até então desconhecida do grande público, que mais tarde, naquele mesmo ano de 2004, recebeu o prêmio de Banda Revelação no VMB da MTV. O VMB, que era uma premiação que tinha um peso enorme, né? Todo mundo que gostava de música naquela época parava pra ver o VMB, tanto que foi muito celebrado pelos fãs do Dead Fish, essa vitória no VMB. Até na cidade deles, eles contam que assim, foi um lance que foi comemorado que nem uma Copa do Mundo. 0 e 1 marcou uma geração de adolescentes por sua veracidade, né? A galera se identificou muito ali com muitas coisas que estavam sendo ditas no disco. E também agradou bastante a crítica, justamente por seu contraponto aos seus contemporâneos do hardcore melódico, né? Que falavam de coisas muitas vezes fúteis e que mais tarde desembocariam ali no que foi o emocore, né? O Dead Fish se manteve fiel ao seu espírito underground, apesar da banda ter meio que chegado no mainstream com esse disco. Hoje eles tocam em grandes festivais, como tocaram agora no Lollapalooza, vão tocar no Best of Blues and Rock, vão tocar com o Deep Purple, né, com Alice Cooper. É mais fácil você assistir eles numa casa de show pequena do interior, de qualquer cidade do país, do que ver eles num mega festival como esse. Tanto que em breve eles vão tocar aqui em Piracicaba. Eu estou pensando seriamente em ir, se couber no meu bolso, eu vou aí, porque faz tempo que eu quero ver o Dead Fish. Posteriormente, outras tretas vieram acontecer na banda e eles passaram por mais perrengues, né? Mesmo depois de lançar o explosivo disco ao vivo MTV Apresenta, que é muito bom, captura muito a essência da banda ali, é incrível. Eles também lançaram outros discos pela DEC, mas acabaram saindo pela gravadora. Se eu não me engano, saíram com treta da gravadora. Eles só iriam voltar para a DEC Disc em 2019 para lançar o excelente disco Ponto Cego. Mas apesar de todas essas tretas aí, mudanças na formação e tudo mais, eles seguiram firmes e fortes com o apoio de uma base de fãs fiéis, que foi uma base que cresceu muito justamente nessa época do 0 e 1. Os membros mais antigos também foram deixando o grupo. Hoje só o Rodrigo Lima é o remanescente ali dos primeiros anos. Ele acabou se tornando o líder e o rosto do Dead Fish. Por isso que eu citei muito ele aqui. Aliás, dos artigos que eu li, que eu fui atrás para falar sobre esse disco aqui, a maioria do que eu escrevi foi baseado em entrevistas do Rodrigo, porque, como eu falei, ele é o rosto do Dead Fish, né, o líder e o rosto da banda. Em 2024, eles fizeram um show, não lembro se eles chegaram a fazer uma turnê inteira, mas teve um show na Audio Club em São Paulo, onde eles tocaram o 0 e 1 na íntegra, né, para comemorar os 20 anos desse disco, que não marcou só uma geração inteira ali de adolescentes, mas também marcou a vida dos músicos e foi um ponto de virada na história da banda. Onde eu falei sobre Dead Fish e o seu marco histórico que é o disco 0 e 1 que apresentou a banda pro grande público do Brasil, colocou eles tocando em rádio por todo lugar que você ia. Como era bom nesses tempos onde você pegava um táxi ou você ia numa padaria e tava tocando rock no rádio, né? É tempo bom que não volta, mas o Dead Fish continua aí, continua nativa, lançando bons discos. Como eu falei, o Ponto Cego, né, que foi a volta deles pra Deck, é um baita de um disco, se você não ouviu ainda, vai conferir. Se eu não me engano, eu falei sobre o Ponto Cego no especial que eu fiz lá dos 30 anos de música, no episódio de 2019, se eu não estou enganado, eu falei do Ponto Cego, tá? Baita discão aí do Dead Fish, assim como o 0 e 1, que é um descaralhaço que, se você não conhece, vá ouvir. Ele tem 14 faixas, mas passa bem rapidinho. Se você gosta de punk rock, hardcore, tenho certeza que você vai gostar. E como eu falei, são letras inteligentes, diferentemente do que fazia o CPM, o NX Zero, a Fresno. O Dead Fish era um lance bem mais politizado e inteligente. Não que as outras fossem burras, só que eram meio que fúteis, né? Já o Dead Fish fala muito sobre a história deles e também alerta sobre problemas sociais e tal. Tenho certeza que você ouvir, prestando atenção nas letras ou acompanhando ali no vagalume da vida, você vai gostar bastante do que é apresentado aqui neste disco. Antes de acabar o programa, quero lembrar vocês mais uma vez de seguir nas redes sociais. Instagram, já ouviu esse disco? Twitter, já ouviu o disco? Blue Sky e Threads, é só pesquisar, já ouviu esse disco, que estamos lá. Tem link para você clicar aí. Canal do Telegram também. Vamos chegar aí a 20 membros do canal do Telegram. Estamos quase lá. Estamos com 18. Vamos chegar em 20. Porque você pode deixar o feedback do episódio diretamente lá no Telegram ou também no jaouviuessedisco.com, na página do episódio ou nas redes sociais. É importantíssimo você curtir, comentar e compartilhar o podcast. Se você gosta muito do que eu faço aqui, você pode me ajudar na minha chave Pix, danilodealmeida22@hotmail.com, danilodealmeida22@hotmail.com. 2, 3, 5, 10 reais é muito bem-vindo, beleza? Pra terminar o programa de hoje, a gente vai ouvir a faixa Você. Vamos ouvir Você? Eu? Não, Você? Não, a faixa Você do disco 01. Faixa essa que eu sempre chamei de Dinheiro, que é o grande plot twist da música ali, que se você não conhecia, você vai conhecer agora. Você vai ver como parece que ele tá falando, sei lá, de uma pessoa, de um relacionamento abusivo, sei lá, mas no final ele revela que esse relacionamento abusivo e tóxico, realmente abusivo e tóxico, que é o nosso relacionamento com o dinheiro, com o capital, com o money, com o cash. Tanto que eu tô fazendo um programa aqui pedindo pra você doar no meu Pix. Ai, esse relacionamento tóxico da sociedade com o dinheiro. Vamos ouvir essa música. Eu gosto muito de tocar essa música, não só de ouvir, mas de tocar também. Aprendi a tocar na bateria, já toquei com bandas que eu fiz parte. Estamos voltando, aliás, agora, não pra voltar a fazer shows e tal, por aí, mas pra tocar junto de vez em quando. E a gente vai tocar essa canção, que eu acho ela muito legal, gosto muito. Então, vamos de Você, do Dead Fish, canção do álbum 01, que você vai me responder lá nas redes sociais, no site ou no Telegram. E aí, já ouviu esse disco? Tudo que vem. Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.